O dia 14 de outubro na história. 1835, inaugurado o serviço de barcas Rio de Janeiro-Niterói. 1954, morre Edgar Roquette Pinto, educador e antropólogo brasileiro, pioneiro da radiofonia no Brasil e membro da Academia Brasileira de Letras. 1974, a Assembleia Geral da ONU reconhece a Organização para a Libertação da Palestina como única representante do povo palestino. 1976, a Academia Brasileira de Letras aprova por unanimidade a emenda do escritor Oswaldo Orico, que altera o artigo 17 do Regimento Interno da Casa e permite às mulheres o ingresso na instituição. 2003. Com apenas um astronauta, a China lança ao espaço seu primeiro foguete tripulado. Esses são os fatos que fizeram o dia 14 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.